Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 21 horas, trazendo temas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo, sempre aqui com o patrocínio, com o apoio dos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a Levir, e também com aí a audiência de todos aqueles que estão sempre nos acompanhando pela rádio e agora também com imagens pelo nosso canal da Ustream. Sejam todos bem-vindos, ouvintes. Estamos aqui com vocês levando temas do livro O Sistema Solar. É esse o estudo que nós estamos fazendo com vocês, ouvintes. Um estudo realmente muito interessante. Temas realmente difíceis para aqueles que nunca o pesquisaram, mas que paulatinamente, programa a programa, nós estamos levando para vocês, ouvintes, trazendo realmente um estudo das percepções clarividentes dos grandes teósofos, grandes ocultistas, que foram Helena Petrovna Blavatsky, que foram Annie Besant, Charles Leadbeater e muitos outros ocultistas. Ideias essas que estão aí compiladas nesse livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Paul. E no dia de hoje nós estamos chegando, ouvintes, ao 22º capítulo do livro O Sistema Solar, que vai nos falar sobre a terceira cadeia de mundos, que é conhecida como a cadeia lunar, que realmente é um ponto muito interessante para o nosso estudo, e vale a pena nós recordarmos, ouvintes, o que seria exatamente esta terceira cadeia. Sempre relembrando para vocês que esse termo cadeia é uma tradução bastante imperfeita do termo original em inglês, que é string. String quer dizer corrente, quer dizer conjunto, né? E é exatamente um conjunto de planetas que é denominado uma cadeia planetária. Então é isso que nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, e gostaríamos que todos vocês estivessem certos que nós fazemos todos os esforços possíveis e imagináveis para trazer aqui uma visão a mais ampla desse tema, para que vocês possam realmente acompanhá-lo de uma forma bem gráfica. Então é imprescindível que vocês estejam aí acompanhando o nosso programa, não só em áudio, mas também em vídeo, ou então também com o próprio livro, O Sistema Solar, porque esse tema, caros ouvintes, ele exige realmente uma visualização dos esquemas planetários. Então nós vamos, aqueles que estão nos acompanhando pela Ustream, vão ter aí o privilégio de nós sempre estamos aqui recapitulando, ouvintes, essa visualização, para que fique realmente bastante claro para os nossos espectadores, nossos ouvintes também, o que são exatamente essas cadeias planetárias que nós tanto falamos aqui. Então, no dia de ontem, nós estávamos falando, caros ouvintes, exatamente sobre a primeira e a segunda cadeias planetárias, que ocorreram, obviamente, há muitos milhões de anos atrás, onde houveram dois conjuntos de sete planetas. Sempre a qualquer momento da evolução, ouvintes, sempre há sete planetas, né? E a grande diferença, ouvintes, para o momento atual é que nesse presente momento nós temos planetas físicos. Na primeira e na segunda cadeias não haviam esses planetas físicos, haviam apenas planetas de matéria sutil. Então ficou exatamente essa diferença. Então a primeira cadeia, o planeta mais denso, que é sempre chamado de globo D, era um planeta mental inferior. Já a segunda cadeia de mundos, ela tinha como planeta mais denso um planeta astral. E é exatamente sobre a terceira cadeia de mundos, ouvintes, que nós vamos falar hoje. Está aí desenhada na tela daqueles que estão nos acompanhando em vídeo, que é exatamente a chamada cadeia lunar. Porque, como nós temos dito nos nossos programas anteriores, a Lua que nós temos hoje, que é o satélite da Terra, outrora, ouvintes, foi um planeta muito maior e, obviamente, não era Lua, era um planeta. A nossa atual Terra, o nosso planeta onde nós habitamos hoje, sequer existia. O que nós temos hoje como nosso satélite é apenas, podemos dizer assim, com o termo intenso, ouvintes, mas é a realidade, é apenas o resto, é o cadáver do que foi o grande planeta físico. Foi a primeira cadeia de mundos dentro da cadeia terrestre onde houve um planeta físico, que foi exatamente o que sobrou dele, é a nossa Lua, ouvintes. E sobre isso o livro O Sistema Solar menciona: a terceira cadeia, ou lunar, desce uma fase na materialidade. Ela possui dois globos mentais superiores, dois globos ou planetas mentais inferiores, dois planetas astrais e um planeta físico. Né? O globo médio, ou seja, o globo D, que é o teatro da maior atividade desta cadeia, sobrevive ainda como a Lua, a única coisa que ficou depois de muita perda de material, cujo núcleo interior, após a desintegração da crosta, diminuiu muito de tamanho e caminha para a destruição total, que se completará na sétima ronda da cadeia terrestre. Né? Pois, exatamente, nós estamos vendo aí, a chamada quarta cadeia é a atual, é a cadeia terrestre, que foi construída com os restos, ouvintes, desse grande planeta que foi a sede da terceira cadeia, a cadeia lunar. Então o nosso estudo de hoje está focalizado em cima dessa terceira cadeia de mundos, ou cadeia lunar. E o nível que havia sido estabelecido para a humanidade atingir na cadeia lunar era aquilo que os orientais chamam de iniciação Arhat, ou também na classificação das iniciações da Grande Fraternidade Branca, a quarta iniciação. A cadeia lunar também é chamado corpo de crepúsculo, ou Sandhya, né? Como é assim que a chamam os hindus. Seus êxitos, ou seja, aqueles indivíduos da humanidade que atingiram a quarta iniciação, conhecidos como Pitris Barishards, estão relacionados, no caso dos que trabalharam na cadeia terrestre, com a orientação da evolução física, para cuja finalidade ingressaram na sétima hierarquia criativa do sistema solar. E o estudioso há de estar lembrado de que os êxitos da primeira cadeia, e chamado Asuras, serviram na segunda como Pitris Barishards, né, que são senhores construtores das formas, e na terceira eles são chamados Pitris Agnishvatas, já relacionados não com a forma, mas com a construção dos planos espirituais. Continuando aqui o livro, pouco se sabe a respeito das cinco primeiras rondas dentro dessa cadeia lunar, a não ser em relação ao reino animal, razão pela qual nos limitaremos a ele. O reino animal de então, na Lua, que muito nos interessa, ouvintes, porque exatamente nós, seres humanos, enquanto chispas divinas, nessa cadeia lunar que precedeu a cadeia terrestre, nós, enquanto chispas, caros ouvintes, prestem bem atenção, as nossas chispas divinas ocuparam as formas do reino animal na cadeia lunar. É por isso que o livro aqui, O Sistema Solar, focaliza muito o que aconteceu nesse reino. Inclusive, porque para fazer essa pesquisa, os clarividentes, que são os mestres da Fraternidade Branca, como Blavatsky, como Leadbeater, como Annie Besant, eles tinham que buscar dentro da sua própria memória evolutiva o que eles fizeram, o que aconteceu com eles nas cadeias de mundos anteriores. Daí então, ouvintes, que obviamente esses nossos irmãos pesquisadores, eles trouxeram então as suas memórias de como era a vida no reino animal da cadeia lunar. Não há outra forma, ouvintes, porque para se buscar a memória da natureza, para se fazer a psicometria do que aconteceu no passado, é preciso uma testemunha energética, é preciso alguma coisa que justamente passou as experiências do passado. E como a nossa chispa divina, como a alma coletiva que se desenvolvia enquanto nós éramos animais, na verdade é a mesma daquela época que é hoje, com a única diferença de que aquela alma coletiva animal se transformou numa alma humana individualizada. Mas a substância dessa alma, ouvintes, é a mesma. Ou seja, a nossa alma, ouvintes, ela está conosco há um tempo mais longo do que exatamente a existência desse nosso planeta Terra. A sua origem, na verdade, é na cadeia lunar e nas cadeias anteriores. Então nós vamos trazer para vocês aí, ouvintes, vamos ilustrar aí o que nós vamos ler aqui e trazer para vocês com imagens aí que são ilustrativas, né, de todo esse processo, para que vocês tenham realmente também uma experiência visual dessa vida, ouvintes, que aconteceu naquele lugar que hoje é a nossa Lua, é o satélite natural da Terra, mas que no passado, outrora, ouvintes, foi um grande planeta, e aonde nós vivemos como animais. Então esse reino animal da Lua era naturalmente o mineral nas cadeias anteriores, né? Na primeira cadeia era o mineral e o vegetal na segunda. E agora somos nós, o reino humano na Terra, ou a quarta cadeia de mundos. Então a crista dessa corrente vital particular entra como mamíferos no ponto médio da cadeia lunar, aparecendo então no globo físico, que é a Lua, na sua quarta ronda. Esses mamíferos são criaturas curiosas, né? Porque são pequenas, mas extraordinariamente ativas. Os mais adiantados têm forma simiesca e dão saltos enormes. As criaturas da quarta ronda da cadeia lunar são, em regra, de pele escamosa, que se torna mais tarde parecida como a das rãs. A seguir, os tipos mais avançados criaram cerdas que formaram um pelo tosco e duro. Na Lua, caros ouvintes, na cadeia lunar, o ar completamente diferente da nossa atual atmosfera era pesado e sufocante. Lembra-nos a mofeta. Mas é evidente que convia aos habitantes da Lua naquela época. Os pequenos mamíferos que estamos estudando têm corpos compridos e pernas curtas, como se foram um misto de doninha, mangusto e marmota. A cauda curta e hirsuta, totalmente tosca e mal acabada. Olhos vermelhos, capazes de enxergar na escuridão das suas tocas. Ao sair das tocas, erguem-se nas patas traseiras, que formam uma trípode com a cauda curta e forte, e viram a cabeça de um lado para o outro, farejando. Essas criaturas, razoavelmente inteligentes, que eram seres do reino animal da Lua, em suas relações com os homens, isso acontecia pelo menos em um setor. Essas relações pareciam mais amistosas do que as relações entre animais selvagens e os homens que ora habitam a nossa terra. Embora não fossem domesticados, não fugiam à aproximação humana. Em outras partes, onde os homens, meros selvagens, devoravam os inimigos quando conseguiam capturá-los, comiam esses animais quando não obtinham a carne humana. As criaturas selvagens, tímidas, fugiam da vizinhança da humanidade, da Lua. E, percorrida essa primeira fase, então tornaram-se criaturas arborícolas, com membros articulados, patas dotadas de coxim e de uma saliência que semelhava-se a um polegar em ângulo reto com a pata, como uma espora de galo, armada de uma garra curva. Deslocando-se rapidamente pela parte inferior dos galhos, os animais usavam as garras para segurar-se. A parte restante das patas lhes era então completamente inútil. Quando, porém, ainda no chão, caminhavam sobre o coxim das patas, ficando a espora acima do nível do solo, sem, portanto, estorvar-lhe os movimentos. Animais muito mais desenvolvidos do que estes, e bem mais inteligentes, que se assemelhavam a macacos ou a símios, viviam habitualmente em comunidades humanas, servindo de várias maneiras aos homens, à humanidade da Lua. Essa classe de animais, que eram, por assim dizer, os símios, os macacos da cadeia lunar, eles se individualizaram, ou seja, se transformaram em homens, então, na antiga Lua, no globo D da quarta ronda da cadeia lunar. E nos globos E, F, G, desenvolveram corpos humanos astrais e mentais. O corpo causal, conquanto inteiramente formado, o corpo causal, que é a parte mais abstrata da mente, revelava assim um escasso crescimento. Os animais citados têm três rondas de desenvolvimento como seres humanos, e segundo veremos mais adiante, deixaram a cadeia lunar no meio da sétima ronda. Nesse grupo figuravam as entidades como Marte e Mercúrio, que Marte e Mercúrio, caros ouvintes, nesta literatura, são os nomes dados aos atuais mestres Moria e Kutumi, que exatamente se individualizaram como homens ainda na cadeia lunar. E é por isso, caros ouvintes, que eles atualmente são tão avançados e são mestres, porque eles já haviam deixado o reino animal, se transformado em homens, ainda durante o transcorrer da cadeia lunar. Esses seres que hoje atuam dentro da Fraternidade Branca, né, vieram já de forma bastante avançada aqui para a Terra. Eles e provavelmente muitos outros tornaram-se mestres na cadeia terrestre. E depois de deixar esse globo físico da cadeia lunar, os animais do grupo nomeado em primeiro lugar praticamente dormiram durante o resto da quarta ronda e durante os três primeiros globos da quinta ronda da cadeia lunar. Após a morte física, perderam o corpo astral e deram início ao corpo mental. Mas como não tinham o corpo causal, dormiram numa espécie de Devakan, ou seja, a vida no mundo celestial, mas de uma maneira totalmente como se estivessem dormindo, sem sonhos. Na quinta ronda da cadeia lunar, novamente no planeta físico, a Lua, eles voltam a aparecer como grandes criaturas com semelhantes a macacos, que transpunham, saltavam 12 metros num único salto e pareciam divertir-se dando tremendos pulos no ar. Na quarta raça humana desse globo D, né, da Lua, então esses animais foram domesticados e começaram então a trabalhar, a servir a humanidade daquela época como guardas das propriedades e companheiros, como animais de estimação das crianças dos humanos da cadeia lunar, e afeiçoaram-se profundamente aos seus amos, aos seus senhores humanos. Entre esses animais, ouvintes, estavam os que depois vieram a ser exatamente uma dessas pessoas que fez essa pesquisa, que está nesse livro, cuja alma entre as encarnações é chamada de Heracles, que é a doutora Annie Besant, que então, numa certa ocasião, salvou a vida do seu senhor através da ação e individualizou-se, ou seja, transformou-se em humana através da vontade. O mesmo, ouvintes, aconteceu com a alma chamada de Círio, que para atingir o reino humano também serviu aos humanos da cadeia lunar. E mediante a inteligência alimentada pelo amor, individualizou-se através do intelecto. Exatamente Círio, ouvintes, é aquele que nós conhecemos na humanidade atual como o Sr. Charles Leadbeater. E também aqui são mencionados Alcione, que veio se transformar em Krishnamurti, e alguns outros, ouvintes, que por meio da devoção unidirecional se individualizaram, saíram do reino animal através da porta da sabedoria. Esses são exemplos dos três meios corretos de se fazer a individualização, pois existem, infelizmente, ouvintes, os meios incorretos, né, que lamentavelmente a nossa humanidade está forçando o reino animal atual a desenvolver estratégias ouvintes para vir, para evoluir para o reino humano, não por uma dessas três portas que são as portas corretas, ouvintes, que são pelo amor, que são pela vontade e que são pela inteligência. Porque, infelizmente, ouvintes, há animais que são tão violentados, perseguidos por gerações e gerações, e essa perseguição, ouvintes, é uma informação que vai para a alma coletiva dos animais, que essa alma coletiva é animada por uma única chispa divina. Então essa chispa divina acaba tendo que traçar uma estratégia para sua evolução. Infelizmente, há essa outra porta, ouvintes, que é muito inconveniente, que é pela aversão, que é pelo ódio, ouvintes, pela humanidade, que sufoca, que maltrata, que destrói os animais. Então a porta do ódio, a porta da violência, infelizmente também desenvolve o aspecto mental. É o aspecto mental que provoca o desenvolvimento, a individualização do animal para que ele venha para o reino humano. Então nós deveríamos, ouvintes, enquanto espécie, a nossa humanidade, repensar a nossa relação com os animais, porque os utilizarmos para os mais diversos fins que são benéficos exclusivamente para nós humanos, nos alimentarmos dos seus corpos, usarmos partes de seus corpos para as nossas vestimentas, para os nossos prazeres, as nossas aplicações cosméticas, isso, ouvintes, não é uma coisa que nós realmente deveríamos estar fazendo. Nós deveríamos ser os mestres dos seres que estão no reino animal, e não os maltratarmos e não explorarmos esse reino. E nós estamos tratando aqui exatamente de seres que passaram para o reino humano pelas portas, ouvintes, corretas, desenvolvendo ao seu ser pelo amor, pela inteligência e pela vontade. E no nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre isso, ouvintes, porque nós estamos falando da história pretérita do sistema solar e da cadeia terrestre como um todo. É o nosso passado, ouvintes, que vai nos permitir compreender como nós chegamos aqui e como nós vamos poder evoluir no futuro. E agradecemos muitíssimo aí a grande audiência de quem está nos ouvindo pela rádio e de quem está também nos acompanhando pelo nosso canal da Ustream em vídeo. E vamos, ouvintes, ao nosso intervalo. Voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, continuando aí os nossos estudos aqui, baseados no livro O Sistema Solar, aqui do Major Arthur Powell. Tá difícil de acertar aqui. Ver a imagem ao contrário não é fácil, meus amigos. Aqui a gente faz de tudo aqui, a gente bate escanteio e cabeceia tudo ao mesmo tempo, aqui fazendo edição de áudio, edição de vídeo, aqui uma produção completamente independente, levando para vocês estudos aí que vocês não vão encontrar em outro lugar, ouvintes, porque essa temática é realmente, ouvintes, difícil. Nós estamos aqui falando de um passado muito remoto da humanidade, a cadeia lunar, exatamente quando nós fomos e ocupamos as formas animais, ouvintes. Nós, poucos seres humanos que estão aqui no planeta, foram animais aqui no planeta Terra. Só os mais atrasados da cadeia lunar é que tiveram, infelizmente, esse desprazer de vir aqui para a terra, para serem ainda animais e depois passar para o reino humano. E também uma informação, ouvintes, que vira e mexe nós estamos aqui falando para vocês, os seres mais avançados da cadeia lunar, que se individualizaram na cadeia lunar, ainda não encarnaram na cadeia terrestre. E isso, ouvintes, nos serve de consolo, porque desse ponto em diante, pessoas muito mais evoluídas estarão chegando nesse planeta, ao mesmo tempo que pessoas também extremamente atrasadas, infelizmente, nos pequenos juízos que vão sendo realizados ao longo do tempo, vão deixando a cadeia terrestre, só vão ter uma oportunidade numa próxima cadeia de mundos, pois o plano de Deus, ouvintes, para o sistema solar é a evolução, e obviamente que as pessoas não podem umas ficarem atrapalhando a evolução das outras. Aqueles que cooperam, ouvintes, são auxiliados, e aqueles que dificultam, ouvintes, a natureza os contorna e procura caminhos que lhes sejam mais convenientes. Mas vamos voltar, ouvintes, aí para aqui a nossa análise aqui da vida na cadeia lunar, ouvintes, que é realmente uma coisa que nos encanta, ouvintes. A Lua realmente tem uma grande influência sobre a Terra. É inegável, ouvintes, toda a atração gravitacional provoca as marés, provoca mudança nos humores dos seres humanos, provoca também nos animais. Então a Lua não pode ser ignorada, e no ocultismo ela é chamada de a oitava esfera, ouvintes, porque a Lua é um mundo que está morto, é um mundo que no futuro, ouvintes, vai se desintegrar, e vai, nós vamos infelizmente perder a Lua que nós temos, que é um local, ouvintes, atualmente habitado apenas por seres degradados, seres degredados também, que quando o indivíduo atinge um nível de desarmonia tão grande na Terra, ele é lançado pelas autoridades espirituais desse planeta nessa oitava esfera, para que ele simplesmente se desintegre, ouvintes, dentro de um curso natural da evolução. Isso é uma coisa que nós não podemos fugir, ouvintes, mas o que nos interessa é o processo evolutivo que as consciências têm através dessa cadeia anterior de mundos, ouvintes, que foi a cadeia lunar. Então, os seres que atingiram a individualização correta na cadeia lunar, naturalmente, daqui em diante, são positivamente humanas e têm os mesmos corpos causais que usavam na sua individualização na cadeia lunar. No globo E, né, da cadeia lunar, elas são seres já humanos, são seres humanos, mas não tem nenhuma participação definida na vida daquele globo, em cuja atmosfera flutuavam como peixes dentro d'água, embora não sejam tão avançados que pudessem participar de suas atividades normais. Por isso não nascem como filhos dos habitantes humanos do globo E, que já era um planeta astral, não era um planeta físico, os quais, aliás, diga-se de passagem, não tinham um aspecto agradável. Seus novos corpos astrais no globo E, que é um planeta astral, são produzidos por uma protuberância formada em torno do átomo astral permanente, e efetuava-se-lhes alguma consolidação e aprimoramento no corpo astral enquanto flutuavam na atmosfera do globo E. e aqui vai sendo descrito, ouvintes, o que aconteceu com eles nas diversas rondas. E entre os animais adiantados da quinta ronda da cadeia lunar, que viviam em contato com a humanidade primitiva daquela cadeia, um grupo nos interessa especialmente, porque se individualizou numa das maneiras erradas, ou seja, vale dizer, e há uma outra forma, ouvintes, errônea de se individualizar, que foi por uma intensa vaidade, que estimulou a faculdade imitativa a um grau anormal, provocando um robusto sentimento de separatividade, né? Até que o esforço para distinguir-se de outros seres reclamou uma resposta dos níveis mais altos. Então, a alma individual então se formou. Permitia-se-lhes, aparentemente, individualizar-se, porque, se continuassem como animais, teriam piorado em lugar de melhorar. Eram assaz inteligentes, muito inteligentes, cada um à sua maneira, possuindo pouca ou nenhuma outra qualidade além do orgulho. Formavam o que se conhece como o grupo alaranjado, porque o seu corpo causal, a sua alma, revelava pouca cor além de um ligeiro matiz alaranjado, e somavam pouco mais do que 2 milhões de seres que tinham essa individualização vinda pela vaidade. Após a morte, passavam sonhando o intervalo até renascerem na ronda seguinte. Outro conjunto de animais individualizados na cadeia lunar o fizeram através da admiração pelos seres humanos com os quais entraram em contato e que também tentavam imitar. Não há aí nenhum forte amor nem desejo de servir, senão anseio de aprender e grande presteza no obedecer. Quando se individualizaram, através do desenvolvimento da inteligência, o intelecto estava pronto para submeter-se à disciplina, cooperar, enxergar as vantagens do esforço unido e da necessidade de obediência. Levavam para sua existência intermediária esse sentido de trabalho, de união e de disposição para submeter-se à direção para seu próprio benefício futuro. Formavam o que se conhece como grupo amarelo, porque o seu corpo causal ostentava um amarelo claro, brilhante e dourado, e o seu número era de cerca de 3 milhões de seres. Não são destituídos de emoção, conquanto suas emoções fossem muito egoístas, muito mais egoístas do que amorosas. Pareciam ter desenvolvido o seu corpo mental, qualidades que deviam ter raízes no corpo astral, ou seja, nas emoções, fundadas no amor e na devoção e por eles alimentadas. Havia também um terceiro grupo, em número superior a 3 milhões de seres, cujo corpo causal era cor-de-rosa, e individualizaram-se, portanto, presumivelmente, através da afeição e do amor. Individualizar significa ter se transformado em seres humanos. Um quarto grupo individualizou-se através do medo, que estimulava a mente a descobrir meios de escapar da crueldade. Em outros casos, os animais se individualizaram através de um desejo intenso de infligir dor, né? Como se isso lhes produzisse um sentido de poder sobre os outros. Este grupo é conhecido como o grupo do medo e do poder. E, infelizmente, ouvintes, está atuando na Terra até os dias de hoje, muitos desses animais que se transformaram em humanos, que se individualizaram por essa necessidade, ouvintes, realmente uma distorção que é a de tentar causar medo e de impingir, ouvintes, a violência sobre outras pessoas. É por isso que nós vemos por que muitas coisas erradas acontecem na Terra, ouvintes. Então, continuaremos a história desses grupos na sexta ronda da cadeia lunar, estudando-lhes a nova humanidade através das linhas determinadas pelos respectivos métodos de individualização. Parece que só as três classes corretas de individualização, ou seja, de se transformar em ser humano, causadas por um eflúvio do alto, eram exatamente as que constavam do plano original. O forcejo de baixo para cima, tendo sido as maneiras erradas provocadas por malfeitorias dos seres humanos da Lua. E aí nós vemos, ouvintes, que já aconteceu esse erro na cadeia de mundos anterior e, infelizmente, a nossa humanidade vai também fazendo praticamente as mesmas bobagens que a humanidade anterior fez para conosco enquanto nós éramos animais, estão aí sendo causadas em relação aos animais por nós. Nós devíamos, na verdade, tomar ciência disso e não mais incidir, ouvintes, nesses erros. Na civilização mais elevada da quinta ronda da cadeia lunar, inúmeras comunidades espalhadas pelo planeta levavam uma vida claramente primitiva. Algumas bondosas, posto que pouco desenvolvidas, lutavam com vigor quando atacadas, ao passo que outras, selvagens, viviam em guerra, aparentemente movidas por mero prazer de derramar sangue e pela crueldade. Além dessas várias comunidades, algumas grandes, outras pequenas, algumas nômades, outras pastoris, havia pessoas mais altamente civilizadas, que viviam como que em cidades, entregues ao comércio, regidas por governos estáveis. Não pareciam ser, em grande parte, o que chamaríamos de nação. Uma cidade, acrescida de uma área considerável, às vezes muito extensa, à sua volta, com aldeias espalhadas, formavam então um estado. E os estados celebravam convênios entre si, no tocante ao comércio, à defesa mútua e etc. Assim, por exemplo, perto do equador da Lua, havia uma grande cidade, cercada de ampla extensão de terra cultivada, construída com bairros separados, de acordo com a classe dos seus habitantes. As pessoas mais pobres passavam fora de casa o dia todo, e à noite, quando chovia, arrastavam-se para baixo de açoiteias, que lembravam dólmens, né, grandes estruturas de pedra, e esses dólmens levavam a buracos oblongos ou câmeras cavadas nas rochas, semelhantes a estruturas subterrâneas que se estendiam por largo trecho e se comunicavam uns com os outros num verdadeiro labirinto. Na verdade, eram cavernas, né? A porta de entrada, feita de imensa laje de pedra, repousava sobre pedras menores, verticais, que faziam às vezes de pilares. Os aposentos estavam todos juntos, aos milhares, dos dois lados de uma longa rua circular, formavam o anel externo da cidade. Era a periferia, ouvintes, dessa grande cidade do antigo planeta que foi a Lua. As classes superiores viviam em casas abobadadas dentro desse anel, construídas em um nível muito mais elevado, com vasto terraço na frente, em forma de anel, com a rua mais abaixo. As abóboras eram sustentadas por pilares curtos e fortes, todos lavrados, e cuja lavra revelava uma civilização moderadamente avançada. Reunidas em um grande número no bordo inferior, essas abóbadas formavam, então, outras estruturas e também uma comunidade no formato de cidade, uma cidade comunitária, ou seja, um cinto com outras estruturas. O centro da cidade ficava na parte mais elevada, onde as próprias casas eram mais altas, com três domos erguidos uns sobre os outros. A central tinha cinco domos, que iam diminuindo de tamanho à medida que se elevavam. Os mais altos eram alcançados por uma escada no interior de um dos pilares no pavimento térreo, que sobe contornando em forma de caracol o pilar central e dá a impressão de ter sido cortada na rocha viva. Eram maneiras ouvintes de construção que haviam nessa grande cidade do planeta físico na Lua. E essa descrição vai daí em diante aqui nesse livro. Então, evidentemente, essas casas eram habitadas pela mais alta humanidade da Lua. E foram exatamente as que atingiram o nível de Arhat, ou seja, a meta estabelecida para a terceira cadeia. E mais tarde, esses se transformariam também nos senhores da Lua. Eram altamente civilizados, sabiam ler e escrever. Os da humanidade lunar que passaram pela quinta ronda e entraram no caminho estiveram em contato durante esse tempo com a hierarquia, ou seja, com a fraternidade branca, que também estava organizada na Lua, que vinha da segunda cadeia para auxiliar a evolução na terceira. Os membros da hierarquia viviam numa montanha elevada e praticamente inacessível, mas sua presença era percebida pelos que estavam no caminho, que é, obviamente, o caminho da santidade, do aperfeiçoamento. E, geralmente, esse assunto era aceito como um fato pela humanidade inteligente daquele tempo. E os seus discípulos, né, os discípulos da fraternidade branca daquela época, alcançaram-nos quando fora do corpo, entraram em contato com eles fora do corpo. E de vez em quando um deles descia as planícies, né, os mestres desciam as planícies, onde viviam os seres humanos para morar por um certo tempo entre eles. Os moradores de uma certa casa central que foi descrita nesse capítulo entrar em contato com a hierarquia oculta e dela receberam influência em assuntos muito importantes. Esta foi a descrição, ouvintes, que está aqui no livro Sistema Solar, sobre as primeiras cinco rondas da cadeia lunar. No nosso próximo programa nós vamos entrar em detalhes sobre a sexta ronda da cadeia lunar e depois a sétima ronda, que são realmente, juntamente com o capítulo sobre os produtos da cadeia lunar, são os pontos mais importantes, porque tratam da transferência da vida da cadeia lunar para a cadeia terrestre, pois essa transferência, ouvintes, é que permitiu que a nossa humanidade estivesse aqui hoje e que se desenvolvesse a vida nesse planeta, ouvintes, e não como os cientistas imaginam, que os átomos trombaram uns com os outros, né, numa sopa de elementos químicos, e depois de muitas e muitas explosões vulcânicas e raios cósmicos, então se formou uma molécula de DNA ou de RNA, e saíram por aí seres andando para lá e para cá. Isso aí, os nossos cientistas dizem isso exatamente porque eles obviamente não sabem o que realmente aconteceu. É uma hipótese esta completamente absurda, ouvintes, inclusive renegada por todos os filósofos da antiguidade, que diziam com muita propriedade, né? Ex nihil, nihil fit. Do nada, caros ouvintes, nada sai. Ou seja, não adianta imaginar que a vida nesse planeta venha do acaso, ouvintes. A Terra, toda essa beleza, toda esta diversidade da vida no planeta Terra é uma consequência de vidas de planetas anteriores que aconteceram no nosso próprio sistema solar. Não tem nada a ver com extraterrestres de outros sistemas solares, ouvintes, mas sim tem a ver com a vida, como ela se desenvolveu dentro do nosso próprio sistema solar. E os mestres da Grande Fraternidade Branca têm um grande conhecimento sobre isso, através de Helena Petrovna Blavatsky. Esse processo, ouvintes, foi revelado, esse assunto é mencionado na doutrina secreta e é estendido, é mais explicado nas literaturas de Anne Besant e de Leadbeater. E esse livro, Sistema Solar, ele compila essas informações, e nós aqui no programa Lux Esotérica só estamos praticamente repassando e ilustrando para vocês com alguns poucos e insignificantes comentários, ouvintes, esse material que é realmente muito profundo e que foi, obviamente, ouvintes, preservado através da grande tradição, ouvintes, dos clarividentes, dos videntes desse planeta que integram a Grande Fraternidade Branca. De forma que esse conhecimento não se perda, ouvintes, para que nós, a humanidade, venhamos, ouvintes, a trabalhar aqui na Terra de uma maneira mais harmônica. E nós vemos que a desarmonia que nós vemos na Terra hoje, ouvintes, ela não teve a sua gênese aqui na Terra. Ela teve a sua gênese exatamente no processo da passagem do reino animal para o reino humano. Pois muitos dos seres humanos que estão aqui hoje, ouvintes, não passaram pela porta correta para o reino humano. Nós vemos aí que houve seres que passaram para o nível humano através da vaidade, que passaram através da inteligência puramente egoísta, e houveram aqueles que passaram pela violência, pelo medo, e que hoje, infelizmente, ouvintes, seres humanos, inexplicavelmente, automaticamente, desenvolve certos comportamentos violentos que não tem realmente explicação exclusivamente no processo do desenvolvimento dos indivíduos, porque a maior parte dos seres humanos nós vemos que são pacíficos, que são seres que respeitam as leis, são ordeiros, mas algumas minorias, ouvintes, que infelizmente têm um conhecimento dessas práticas, acabam tomando a liderança, acabam provocando guerras, desorganizando a sociedade, maximizando os conflitos, ouvintes. Então, nós precisamos reconhecer essa gênese, e numa civilização que nós estamos começando a desenvolver, ouvintes, que seja mais espiritual, nós poderemos inclusive reconhecer exatamente que almas são essas, ouvintes, as quais jamais deve ser entregue o poder, jamais deve ser entregue a manipulação da energia, porque principalmente essas pessoas que passaram para o reino humano pela porta da violência só pensam em criar bombas, em desenvolver armamentos, em fazer guerras, em criar confusões, e liderar, caros ouvintes, no meio desse caos, e ao invés de trazer benefícios para a humanidade, acabam fazendo a humanidade naufragar em muitos sofrimentos. Então, o nosso programa está trazendo essas informações para vocês e recomendamos que vocês estudem, ouvintes, porque há muito material, não só aqui nesse livro, nos livros de Anne Besant, de Leadbeater e também na Doutrina Secreta, que trazem mais informações do que essas que nós estamos passando aqui nos nossos programas. Fica aí um lembrete para vocês. E o adiantado da hora, ouvintes, nos faz aqui encerrar mais esse programa Lux Esotérica, convidando a vocês, ouvintes, para se unirem em meditação conosco, para que nós possamos uma vez mais encerrar com uma vibração espiritual, reconhecendo a nossa natureza interior como a regente das nossas vidas. Vamos, ouvintes, meditar juntos, unindo as nossas consciências, para que nós possamos, ouvintes, melhor viver e caminhar dentro da nossa evolução. Vamos, ouvintes, uma vez mais fechar os nossos olhos e, sentindo o batimento cardíaco, a pulsação da vida dos nossos corações, vamos, ouvintes, procurar fazer brilhar uma vez mais, visualizando com a nossa mente a chispa divina que habita os nossos corações. Que a luz da joia inefável que habita o lótus do nosso coração brilhe intensamente e englobe, caros ouvintes, todo o nosso corpo, toda a nossa aura, que irradia, que brilha com intensidade dessa luz que vem do nosso coração. Vamos, ouvintes, iluminar todo o nosso ser e ao nosso redor, e aproveitando esse momento espiritual, vamos meditar, vamos tentar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que a chispa divina brilhe mais intensamente sempre que nós a invocamos, sempre que nós levamos essa bênção para todos vocês e sempre que vocês estejam se conectando com a sua natureza interior, estudando, meditando, orando, rezando, ouvintes, ou simplesmente procurando levar uma vida harmônica consigo mesmo e com os nossos semelhantes. É a esta causa que o programa Lux Esotérica serve, ouvintes, uma vida mais integrada, uma vida mais espiritualizada, por meio aqui das informações que nós trazemos. Se encerrou mais um programa, ouvintes, mas convidamos a vocês para estarem conosco e nas próximas ocasiões. A todos desejamos um ótimo final de noite, Um bom descanso, fiquem agora com a programação musical e interativa da Rádio Esotérica FM. Aí, daqui a pouquinho, façam girar aí o playlist da rádio, clique aí no símbolo da rádio que voltará as imagens do que está tocando aqui na rádio. E finalmente, fica aqui o virtual que era os ouvintes mais forte. Fraternal, caloroso abraço de Osmar de Carvalho para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição.